agora tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem o teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede.